Mixtape. Kristaps. Volta na pista, né? O arterrorista no mix, sai da reta ou melhor se ela vista. O filho no passado, essa fase eu tô ligado, mas vai te preparando porque eu tô armado. Correndo bem pesado, eu faço pode você, rápido como uma bala, cê não vai se defender. Minha rima só assim, do começo até o fim, se você não acredita, é só dúvida de mim. Nel e a Riata, parceria foi bem louca, mandamos nossa rima de calar na sua boca. Se desceu ela abaixa sua fala, fico rouca, aqui um cara preso de bigode. De toca, pode que meu nome é Nel, agora você lembrou. Temido pro mundo, considerado terror. Eu tô de volta na pista e vou parar seu coração. Agora chora fé, agora chora chão então. Chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão, chora chão. Família Crazy Dogs, é chapa esquentando pro lado do vacilão. Chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão. Família Crazy Dogs, é chapa esquentando pro lado do vacilão. Agora igual eu choro com um momento de alegria. O bem te avisei, não vem dizer que eu não sabia. Sou o Nel, acreditou. Tô malandro de atitude terrorista com revoldo. Eu tô bicho solto, agora engolo choro. Diz que uma vez eu não vou falar de novo. Eu tava sossegado, foi você que provocou. Então desanda na ideia que você mesmo lançou. Como vai falar de mim se eu calei a sua boca? Deixei de boca aberta, sua fala fico rouca. Você faz tanta merda, ainda acha que é pouca. Não tem nem proceder, vem dizer que é vida louca. Te dá mais uma chance pra você sair vazado. O bagulho indo dois, ficou feio pro seu lado. Quem fala que não deve acaba sendo sem razão. Agora chora fé, agora chora chão então. Chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão. Família Crazy Dogs, a chapa escrevendo pro lado do vacilão. Chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão, chora chão, chora fé, chora fé, chora chão. Família Crazy Dogs, a chapa escrevendo pro lado do vacilão. Família Crazy Dogs, a chapa esquentando pro lado do vacilão.